Assim como o problema faz um homem aprender, do jeito que barreira faz um homem crescer, da fome e o motivo que faz um homem implorar. Sabe que um beijo faz um homem lembrar, assim como um olhar faz um homem esquecer, do jeito que um sonho faz um homem querer, e o querer pode fazer qualquer homem voltar. Mas só uma mulher faz um homem chorar, como se o mundo fosse se acabar, como se tudo fosse se perder. É, ainda não consegui explicar, na tentativa vou ficar, porque eu preciso entender. Faz um homem pensar, assim como um problema faz um homem aprender, do jeito que barreira faz um homem crescer, da fome e o motivo que faz um homem implorar. Cê sabe que um beijo faz um homem lembrar, assim como um olhar faz um homem esquecer, do jeito que um sonho faz um homem querer, e o querer pode fazer qualquer homem voltar. Se o mundo fosse se acabar, como se tudo fosse se perder. É, ainda não consegui explicar, na tentativa vou ficar, porque eu preciso entender que só uma mulher faz um homem chorar. Como se o mundo fosse se acabar, como se tudo fosse se perder. É, ainda não consegui explicar, na tentativa vou ficar, porque eu preciso entender. Salve, salve, rapaziada, aquele axé pra todo mundo que tá fazendo a cultura do samba rock e do swing continuar viva no nosso país, certo? Valeu, Bebeto, obrigado, Jorge Ben. Valeu, Seu Jorge, Clube do Balanço. Valeu, Tony Hits, Discopédia e todos os DJs que faz a nossa cultura continuar viva, certo? Aquele abraço, axé.